no meu veleiro, sozinho a navegar. Tudo é tão calmo, o silêncio e o mar. Meu companheiro, minha cumplicidade. Já vamos longe, de costas para a cidade. Navega ao largo, tenho mais horizonte. Ilhas desertas, novos mundos de fronte. Nesta aventura, que não sei controlar, levo a ternura que tenho para dar. Mas levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E ouvi dizer não justifica a mudança. Fugir daqui é perder a esperança. E que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso. E além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, mundo é meu cais. Que ninguém tente parar meu navegar. De vez em quando é preciso mudar. Descubro ilhas com que nunca sonhei. Novas ideias em que nunca pensei. Mas levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E ouvi dizer não justifica a mudança. Fugir daqui é perder a esperança. E que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso. E além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, o mundo é meu cais. E ouvi dizer não justifica a mudança. Fugir daqui é perder a esperança. E que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso. E além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, o mundo é meu cais. Navegar. Deito as velas ao vento, o mundo é meu cais.